Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Boa noite, o Pop Mix está no ar mais uma vez, o Sucesso Pop Mix aqui pela Rádio Sucesso FM, também pelo site, né, do Pop Mix, popmix.com.br, para vocês que ouvem por essa mídia. E também uma boa noite também muito especial para vocês que escutam o programa pelo site da Rádio Sucesso, sucessofm.com.br. Eu sou o Vitor Diniz, tenho aqui a colaboração do Rafael Seabra, do Jorge Marum nessa edição do programa. Programa do mês de agosto, teremos portanto nessa edição módulo especial com Led Zeppelin, que está tendo aí sua discografia toda relançada e toda revisitada e mais uma vez remasterizada, e é sempre legal revisitar a obra mesmo do Led Zeppelin, pois se trata de uma das bandas mais importantes, enfim, de todos os tempos. Módulo especial também com os paulistanos do Ludov, que estão lançando mais um álbum, uma das mais tradicionais bandas da cena brasileira independente. E o último módulo do programa, totalmente dedicado a Definitely Maybe, o primeiro disco do Oasis, que está já nas lojas de todo o Brasil, com um álbum triplo aí, comemorando os 20 anos desse lançamento. Vem também o Morning Glory aí numa edição luxuosa, tudo isso para vocês. Mas nesse primeiro bloco a gente já começa conferindo algumas do selo do Jack White, né, da Third Man Records. Mas antes, a banda friburguense Hello, mais uma vez pintando aqui no programa, porque realmente não tem como não enfocar sempre os caras. Vem fazendo um trabalho muito legal, brilhante, bons shows, boas conexões com vários estilos de rock, e não só dentro do rock, mas de outras tendências também. E agora a gente já começa conferindo mais uma música dessa ótima banda da região, enfim, que tem conexões com Lumiar, Friburgo. Os clipes são muito legais também. A gente começa conferindo uma música deles que eu considero uma das melhores, Naked Gun, é muito legal, me lembrou tanta coisa bacana aí da cena indie americana e inglesa também. Interessante eles cantarem em inglês por ter também esse facilitador aí numa eventual penetração no mercado gringo, digamos. Vamos lá então com a banda friburguense, com essa ótima banda friburguense chamada Hello. You were busy creating the future.

a serrated edge that she moves back and forth. It's such a simple machine. She doesn't have to use force. When she gets what she wants, she puts the rest on a tray in a Ziploc bag. She's got a serrated edge that she moves back and forth. It's such a simple machine, she doesn't have to use force. When she gets what she wants, she puts the rest on a tray in a Ziploc bag in the freezer. Doesn't care whether or not he's an island. She doesn't care just as long as his ship's coming in. Alright, here it comes. Here it comes. She doesn't care whether or not he's an island. He's got a gold watch, she's got a silk dress and healthy breasts that bounce on his Italian leather sofa. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. A cidade agora, do outro lado tem alguém que vive sem saber que eu vivo aqui também. Se esse alguém soubesse que eu estou morando desse lado da cidade, estou lhe procurando. Lá, lá, lá. Do outro lado da cidade eu sei que a felicidade está. Ainda vou saber exatamente onde ela vive e vou pra lá. Desse lado da cidade não tem sol e tudo é muito triste. Porque a alegria que havia em minha rua não existe. Eu vou mudar pro outro lado da cidade pra melhor lhe procurar. E só vou parar de andar pela cidade quando lhe encontrar. Lhe encontrar. A cidade agora, do outro lado tem alguém que vive sem saber que eu vivo aqui também. Lá, lá, lá, lá. Se esse alguém soubesse que eu estou morando desse lado da cidade, estou lhe procurando. Lá, lá, lá. Quando lhe encontrar, lhe encontrar. Tá aí Roberto Carlos em sua fase clássica do Outro Lado da Cidade, uma das faixas mais legais da carreira do Rei. Antes a gente ouviu o Cake, uma banda também muito bacana com o Italian Leader Sofa. Essa banda é ótima, né? E esse disco deles, o Fashion Nuggets, também é um dos melhores. Inclui aquela cover super esperta de I Will Survive, que é bem legal. E tem Frank Sinatra. Enfim, foi bem legal esse álbum deles. Acho que é o melhor mesmo. E antes, os friburguenses do Hello, com Naked Gun. E agora a gente ouve Third Man Records Label, né? O selo do Jack White, que ganhou destaque todo especial, né? Na revista Mojo, a fundamental revista inglesa Mojo, que é vendida em várias bancas aí pelo Brasil afora, e que é, talvez seja a principal revista de música do planeta, e traz sempre um CD super legal encartado nessa revista. Em sua última edição, que traz o Jack White na capa, a Mojo traz um CD com um The Best of Third Man Records, que é um que existe de melhor na opinião dos caras da Mojo, né, e tal, do próprio Jack White, talvez mesmo, né? Jack White Presents, enfim, com os artistas da gravadora do Jack White, que é um dos músicos hoje, talvez o grande gêniozinho da atual cena musical, né, nos Estados Unidos e no planeta. Ele, além de sua brilhante carreira solo, tem outras ótimas bandas, foi o mentor do White Stripes, que fez tanto sucesso, e ele tem essa gravadora, que é muito legal. A gravadora do cara deu uma movimentada fantástica em Nashville, nos Estados Unidos, onde ela está sediada. É uma gravadora, uma loja, que tem shows super legais dentro da loja, e eles prensam os LPs desses shows, e esses discos acabam se tornando aí uma febre no mercado de colecionadores. Enfim, eles têm um tratamento muito legal com tudo que eles fazem. Vale a pena vocês darem uma olhada no site da gravadora, da Third Man Records, a gravadora do Jack White. E a gente confere agora dois artistas lançados pelo Jack White. Para começar, a gente confere, é até difícil, tem tanta gente bacana aqui nesse CD, né? Tem o próprio White Stripes que eles colocaram, mas vamos começar conferindo Porky LaForge com a música Central Time. Vamos lá. The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. But I'm living on the Mississippi River where I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want, I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever, just wonder what I can do to make their lives better. I'm just a plain old Midwestern boy, getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't like me, I won't let them waste my time. There ain't nothing gonna change my mind. I've been fine getting by on Central Time. Getting by on Central Time. Just getting by Esse é o Sucesso Pop Mix e a gente segue dando uma olhada aqui em algumas faixas do repertório da gravadora do Jack White, by revista Mojo. E agora a gente fecha esse primeiro bloco do programa com uma muito legal também, Rockfire Funk Express, com a música People Save the World. Vamos lá, porque tudo que o Jack White lança na gravadora dele é realmente muito legal. Vamos nessa. 1, 2, 3. One, two, three, four. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.